como vejo cuya. Confirma troca e cuya. Bora olhar no green eyes. Posteira, fuego. Agora parti, agora parti, agora parti.